97, decolador 25, chama o controle 120, decimal 8. 208. Pista 3897. Contato radar, turma de Anjo 360, está autorizado, valida. Valida, obrigado. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 90 graus, 109. Capitão Fox, tão bravo, solo de 26, qual parte? Backtrack autorizado, reporte livrando na taxi papá. Condo 077, request. Yeah, Condo 077, we are able any right turn at any time and request to initially level off at level 310. Stand by. Condo 077, Condo 077, Ricky at level 310. Condo 2, decolado 228, chama controle 120, decimal 8. Agora controle 208, Olympus 02. Pronto, ponto 6259. Pistão 6259, autorizado a linha, mantém pistão no zero. A linha mantém na 1-0, 6259. 077. Switching over 12545 and take again the secondary frequency. 126.85. Secondary 126.85, have a good night, Condo 077. Passando o desvio à direita, o TAN 3897, pro 225. Quantas milhas? 60 milhas. Gente. Muito boa noite, aqui é o Olympus 02, decolando da pista no zero, cruzando 3.500 pés. Tempo 02, boa noite, está com a tocada da estima 080, direita em rota. Vindo até o 080, direita em rota, Olympus 02. 0902, continua a prova, está mantendo? Está mantendo a prova 190, mas já já vai reajustar para 115. Decolava após decolagem, sub e mantém o nível 050. Posso autorizar a decolagem, 629? Autorizado, 629? Ativa, após decolagem está recebendo 050. Correto, 629, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 90 graus, 089. Livre decolagem na 10, assinar 629, restrito ao 050. Chame centro Recife na frequência 122.35, alternativa 25.1. 2235, e a outra? 125.1. Afirmo, 208, decolado de 33. 208. Está terminado, chame controle Aracaju na frequência 90.3. Está presente, passe controle Aracaju 203, azul 2712. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 6259 na 6%. 6259, boa noite, contato radar, mantendo o 360. Autorizado VA Sanvo. Direto Sanvo, 6259, está restrito ao 050, Sérgio? Considere a restrição, suba e mantém o 360. Então, direto até o 360, quando Sanvo, 6259. 502, confirme seu estimado de pouso. Nós decolamos 2125, 0025. 0025, copiado. 0125. Salvador, boa noite, 3290 com a WISC, passo 200, pronto 50. 3290, boa noite, na chegada é Bomed 1, desce manter o nível de voo 050. Na Bomed 1, desce ao 6259, chame-se do Recife na frequência 128.35, alternativa 25.1. Chamar agora 12235, 125, 6259. 128.35, primário. 12835, serviço 6259. Salvador, boa noite, ao ajuda, sete zero. Azul 2781, autorizado a linhagem decolar 510, vento 190 graus, 92. Autorizado a linhagem decolada no 0273. Desça para 2000 pés, o ajuste é 906, autorizado e LSX e reposte estabilizado. Desce a 2000, 906, autorizado LSX e vai chamar estabilizado, então 3290. Dois zero oito, boa viagem. 208-2, sete, obrigado, boa noite. Escuta, prossiga. Telecontrole Salvador na frequência 129, decimal 45. Controle Salvador agora em 12945, Olimpus 02. Controle Salvador é o azul das 781, boa noite. 2781, contato radar, mantendo de 160, cumprindo o perfil da saída árvore. 160, cumprindo o perfil da árvore, 2781. Rumba 30, autorizado NR decolar, pistão 0, vento 190 graus no 09. decolagem, pistão 0, vento no 90 graus no 0 norte. Estabilizado ILS, OTAN 3290. OTAN 3290, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. 8895, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, OTAN 3290, ILS, X-Radio no 0, visão. 3290, ajuste no 0 no meio. Pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus no 0 norte. Pouso autorizado na 190, OTAN 3290. Bunga 3-0, decolar 250, controle 1208, boa viagem. Controle 208, Bunga 3-0. Podia abaixar um pouquinho a maneira do papel? O voo entrar em contato com a Flávio, está sob o comando da mesma, será abaixado o brilho 3290. Zero, contato radar, sobre manter o anjo 090, na saída Conde. 090, saída Conde, rumba 60. Gomete 1, desse mantém o 050. Solo 52, direita 121, decimal 9, só. Direita 219. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, no 09. Decolagem 190, 0 9. 2781, está autorizado, vá conquista. Vou direto com o Kiko 2781, obrigado. Até a papai, pode estar ligando na pista, o meu amigo. Até a papai, o meu amigo. Processo 05, aos 55, controle 208, boa viagem. 208, boa noite. Salvador, 05, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno, boa noite, 05. Pode ser aqui, seu porta alinhado, Radiovó. 705, veio coral. Como sempre, pegou no 705? Foi no 705, corrigindo, veio lida. Boa lida, agora no 705. Ela tá feitando desvios. Tio, tá no perfil do saída point, não vou sair. Tem, entendido que tá voando o coin. 3-0, poderia confirmar a matrícula da aeronave? É o FAB 2313. 7. Até o meu whisky, bravo whisky, desça para 2010, autorizado o final do procedimento LSX3. Após estabilizado no localizador. 72000, está autorizado o ILS, vai passar estável esse para você. Autorizada pista no 7, vento 190 graus, 109. Romeo Golf decolar 259, controle 198, boa viagem. 1208, corrigindo. 1208, a boa. 1208, Romeo Golf. Eu, Romeo, Romeo Golf, 710 para 160, transporte em cima. Papai Romeo, Romeo Golf, contato radar na decolagem, suba para o nível de volume 60, esse aí da Coral no Bravo. Fabiano 60 já saiu do canal no Bravo, Romeo Golf. Ok. Braço, dói. Tá, valeu. Azul 2781, chame o centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. O 2781, chama Recife, no 28.35, alternando 1.25.1, boa noite. Uno 705, chame o centro Recife, frequência no 28.35, alterna em 25.1. 28.35.251 aí? Afirmativo. Obrigado. 18, decimal 95. 118, decimal 95, Isco Bravo, Isco, obrigado, boa noite. E Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Isco Bravo, Isco, estabilizado. Isco Bravo, Isco, tráfego avistado, ajuste no zero no meio. Os autorizados, pista no zero, vento 180 graus, no 29. Pouso autorizado, pista 10, ajuste 10 no meio, Isco Bravo, Isco. Após o pouso, parte 5. Positivo. Prossiga rumo 30. Você vai te coordenar para o direto Natal? Aguarde. Bravo Whisky, solo 09, libera a direita, chame solo 219. Libera a direita, solo 219, turbulência no final, está bem forte. Sente. Decolagem autorizada, pista 10, vento no 60 graus, 130. Autorizada decolagem, pista 10, 0019. Na 30, controle da Caju, se eu tô aqui, mantiver saindo a rota. O teu 130, ainda mantém a aerovia? Seu aqui vai manter a aerovia, o 130. Pula 30, 11 milhas para Conde, serviço radar encerrado, Mantém nível de voo 090, chame o controle da Caju, frequência no 20.3. Controle da Caju, 203. Uno 099 aos 11, 1208, boa viagem. 108, boa semana, gol no 099. Padrão de Salvador, boa noite, gol no 099, passa a vitra, já tiver saída da árvore. Uno 099, contato radar na decolagem, tudo parado em vídeo, 360, via saída da árvore, Uno. 360, via saída da árvore, Uno, gol no 099. Romeu Golf, 9 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 60, chame o controle e as frequência no 20, decimal 1. Autorizado, até o Pai 5, o Chico Bravo, estacionar, frequência 3, boa noite. Turno 099, chame Centro Recife, frequência no 2.0, alterna no 25.3. 2.0, 1.353, boa noite, turno 099.